Jackson, o Ferinha. Você tá à procura da pessoa certa, eu tô aqui, vou te ajudar. Você quer alguém que realmente presta, não se preocupe, você vai achar. Sei que encontrar essa pessoa é bastante difícil, alguém que dê carinho e amor. Mas existo, me aceita como teu namorado. Vamos ser casazão apaixonado. Tudo que você pedir pra mim eu faço. Eu te amo, te beijo e te abraço. Largo tudo, inclusive o meu zolê, pra ficar em casa de conchinha com você. Homem do pipoque assistindo filme na TV. Essa noite de prazer só dá ele e você. Meu parceiro Jean Cedes, Simbora Alex Gravações, Paredão Polo Treme Tudo Estourado. Eu sei que encontrar essa pessoa é bastante difícil, alguém que dê carinho e amor. Mas eu existo, me aceita como teu namorado. Vamos ser casalzão apaixonado. Tudo que você pedir pra mim eu faço. Eu te amo, te beijo e te abraço. Arco tudo, inclusive o meu solê, pra ficar em casa de conchinha com você. Homem do pipoque assistindo filme na TV. Essa noite de prazer